céu na cor do destino, o dia com sol e regalos, pinceladas de poentes, sombreando rugas e calos, mandalas de ferradura. Dora, carroça e cavalo, lá vem a Dora, lá vem a Dora, chapéu de palha brilhando no cabedal das auroras. Pra buscar lenha e munício, ela sai de onde mora, na lentidão da carroça, carrancuda vai adora, cortando a cidade ao meio, jogando a tristeza fora, aparelha de matungos, descarnados de invernias, resfolegam na peiteira, sufocos e judiarias do bate-bate do relho da mais nova das gurias. Lá vem a Dora, lá vem a Dora, chapéu de palha brilhando no cabedal das auroras. Adora força de vida, traça rumos com certeza, rodando rodas de sonhos, mantendo a esperança acesa, que traz na volta pra casa toda a fartura da mesa. Seus olhos são de horizontes que o sol da tarde clareia, reflete ao fundo da alma, que o tempo largo norteia, mirando o sulco das rodas. Quando a carroça vem cheia, lá vem a Dora, lá vem a Dora, chapéu de palha brilhando no cabedal das auroras, no cabedal das auroras.